Saúllo Temas. Saúllo Temas. Olá, ouvinte das rádios Universitária FM 99.9 MHz e Paulo Freire AM 820 kHz. A gente vive correndo de um lado para o outro para resolver as coisas. O trabalho ocupa a maior parte do nosso tempo e muitas vezes nem paramos para descansar. Nessa correria, o cansaço mental e físico podem se tornar frequentes e pode ocasionar doenças que nem imaginamos. Por isso é importante ficarmos atentos e procurarmos um profissional de saúde assim que possível. No Saúde é o Tema de hoje, vamos falar sobre o obstáculo invisível do trabalho, a síndrome de burnout. Eu sou Ezio Flávio, estudante de jornalismo da UFPE, e lembro que esta edição fica disponível no site radiopaulofreire.ufpe.br e nas plataformas de podcast. Nesta edição do Saúde ao Tema sobre Síndrome de Burnout, vamos conversar com um mestrando em Psicologia Clínica e autor do livro A Síndrome de Burnout, Uma Ameaça Invisível no Trabalho, Antônio José de Carvalho. Seja bem-vindo, Antônio. Muito obrigado a vocês todos. Espero contribuir com as suas dúvidas aí e a gente venha somar para trazer à tona o conhecimento desse mal silencioso. Bom, e eu queria já começar a nossa entrevista com uma pergunta básica, né? O que é a síndrome de burnout? Quais são as características da síndrome de burnout? Você pode explicar para a gente? Bom, hoje, inclusive, não fica muito fácil de identificar, porque o mundo, como você falou, é um mundo de uma correria desenfreada, né? A síndrome de burnout tem a sua origem, a sua etiologia no trabalho. Ela é uma doença, é uma síndrome laboral. Então, ela acontece no trabalho de uma maneira silenciosa, imperceptível, com pessoas perfeccionistas ou não, com pessoas que sofrem bullying, com pessoas que são cobradas. O dia a dia, né, gera estresse. O estresse é uma coisa da vida. A síndrome de burnout não é estresse. Seria mais do que estresse. Talvez um estresse acumulado que vai migrando para depressão e, possivelmente, um comportamento suicida. Ela é conhecida, hoje já está recentemente foi incluída na CID-11, né? Está diretamente ligada a situações de extremo estresse, como eu falei, havia dito antes, né? Sim. E recentemente, Antônio, a OMS, inclusive, no início de 2022, né, classificou a síndrome de burnout como uma doença ocupacional também, né? Você pode explicar para a gente o que é uma doença ocupacional? Está ligada ao mundo organizacional das ocupações, né? Ela até então era classificada com a CID-10. Né? As pessoas eram afastadas equivocadamente, com estresse, com transtorno de depressão, e na verdade não é assim. Então hoje ela está qualificada, classificada na CID-11, é uma doença ocupacional, acontece no mundo do trabalho, por isso que ela é uma doença laboral, é uma síndrome laboral. Faz sentido. E tem outra questão também, né? Como você falou, tem essa confusão dos sintomas da síndrome de burnout, né? A gente confunde às vezes com a depressão, com a ansiedade. Só pode, por favor, explicar pra gente quais são esses sintomas? Olha, a ansiedade é do ser humano. Uns têm mais, outros têm menos. Né? E nós, quando chegamos na empresa, no nosso trabalho, a gente chega com ansiedade. Né? Volto a dizer, a depressão, nem todo mundo que tem depressão tem síndrome de burnout, mas com certeza a síndrome de burnout pode e vai levar à depressão. Essa é a combinação perfeita, síndrome de burnout, sensação de vazio, não encontrando motivo para a vida, torcendo para o dia acabar logo, festa na sexta-feira, tristeza no domingo ao entardecer. Então, esse sentimento de angústia, as horas não passam, né, aquele clima tóxico da empresa, tudo isso vai empurrando a pessoa para esse sentimento, né, falta de querer viver. Então, consequentemente, chega a depressão. Ah, então tem essa relação direta, né, com a depressão, né? Tanto com a depressão quanto com a ansiedade, né? Com certeza, podendo gerar um comportamento suicida. Já existe, inclusive, dados que comprovam isso. Na França, a France Telecom registrou em menos de 2 anos 60 casos de suicídio dentro da própria empresa. E aqui no Brasil, inclusive, o Brasil está como um dos países que tem mais casos de síndrome de burnout, né? A gente está entre os primeiros. Eu diria que o Brasil só perde para o Japão atualmente. É o segundo país mais estressado do mundo. Né? O estresse, volto a dizer, é uma coisa da vida, mas o estresse quando se torna... você acumula muito estresse, isso não é legal. O estresse crônico, né? Ele empurra o indivíduo para esse tipo de sentimento, né? De doença mesmo, é uma doença. Eu classifico como uma doença. Porque por isso que está na classificação internacional das doenças do CSD-11. E como é que a gente pode, assim, ter uma certeza para acabar não confundindo mesmo a síndrome de burnout com esse estresse rotineiro? Porque, assim, estressado e cansado a gente sempre vai acabar ficando, né? Por conta da exigência dos trabalhos, né? Como é que a gente faz para ter certeza de que não é só o estresse da rotina? Eu costumo usar uma metáfora, que é a metáfora daquele elástico que amarra dinheiro, sabe? Então você, quando estica aquele elástico e ele volta, isso é uma pessoa apenas com estresse. Quando você estica aquele elástico e ele não tem mais a elasticidade, ele fica totalmente deformado e até se rompe, isso seria síndrome de burnout. Volto a dizer, o estresse acontece no trânsito, acontece quando você briga com a sua esposa, com seu amigo, na escola, isso é normal, dá e passa. O estresse que nós vamos acumulando no nosso dia a dia na empresa, por vários motivos, né? Talvez falta de reconhecimento, bullying, metas intangíveis, isso daí vai se acumulando e ao longo do tempo você acaba tendo a síndrome de burnout. A síndrome de burnout não acontece de um dia para o outro, ela é acumulativa. Leva à depressão, consequentemente, como eu falei, a um comportamento suicida. Então, a gente vai acumulando isso com o tempo, né, até que explode, né, até que se rompe, né? O que eu diria é assim, olha, eu estudei muito tempo a respeito das organizações e descobri o quão tóxico elas são. Apesar de nós estarmos vivendo no século XXI, hoje ainda se usa muito modelos da época da Revolução Industrial, né? Aquele filme do Carlitos, Tempos Modernos, retrata muito isso, né? Esforços repetitivos, né? E a síndrome de burnout hoje já é entendida como um acidente de trabalho. Existia até uma confusão muito grande, porque eles diziam, né, os seguranças de trabalho, os técnicos de segurança do trabalho, eles diziam, e até a própria medicina do trabalho, diziam que o suicídio não é acidente de trabalho. Ok, mas aquilo que leva ao suicídio é. Então, hoje, eles já reconhecem a síndrome de burnout como um acidente de trabalho. Se nós temos, nas empresas, os EPIs físicos, fones auriculares, óculos, capacete, enfim, para acidentes físicos, nós temos que ter também os EPIs para acidentes psíquicos, que é o caso da burnout, entre outras doenças psíquicas, né? Inclusive, a própria depressão que é gerada pela síndrome de burnout. Aproveitando que o senhor trouxe essas questões de segurança que acabou surgindo com o tempo, né? O capacete, os óculos, com o tempo essas questões para a gente ficar bem no trabalho foram surgindo por conta desses acidentes, né? E uma coisa que é importante a gente pensar é como que a empresa ela pode tentar contornar para que não aconteça mais casos de síndrome de burnout dentro dela. Olha, existe um relatório que foi criado pela Cristina Maslach, e isso não funcionava no Brasil, e mais tarde adaptado na realidade brasileira pelo psicanalista Shafik Jebeli, que é um questionário de 20 perguntas que auxilia as pessoas que lidam com recursos humanos. Eu não gosto muito desse termo, recursos humanos, que remete muito materiais, mas as pessoas que cuidam de pessoas a entenderem o quão doente está a organização. E isso é possível mediante a esse relatório, a esse questionário, junto com o pessoal conhecedor dessa síndrome, detectar quais são os indivíduos que possam vir a estar sendo contaminados pela síndrome de burnout. Outra metáfora que eu costumo usar dentro de um ambiente organizacional é exatamente, é uma pergunta. Vamos imaginar que o mundo organizacional seja um aquário. A água do aquário é a cultura organizacional. Os peixes são os colaboradores. A pergunta que eu faço sempre é a seguinte: se o peixe está doente, eu vou cuidar do peixe ou eu vou tratar da água? Obviamente, a resposta é a água. Por isso que a cultura organizacional tem que ser repaginada de tempos em tempos, principalmente numa época de hoje, que a gente não encontra limites no mundo sem limites. Entende? Então, tudo é novo, tudo acontece de uma maneira muito rápida, né? E, inclusive, hoje já existe um estudo com a geração Z que eles dizem o seguinte: eu prefiro trabalhar 6 horas por dia porque eu vou render muito mais do que trabalhar sob a alça de mira de ameaças, de correrias, e sem conseguir tempo para aproveitar a vida. Ok? Equipes felizes rendem mais. Equipes felizes entregam mais, consequentemente geram mais lucro. Pronto, é verdade. E também, aproveitando realmente nessa correria, a gente acaba ficando exausto mesmo, e tendo esses problemas, e aí surge uma pergunta, né? A gente está o tempo todo consumindo conteúdos de redes sociais, né? Isso serve tanto para o trabalho quanto na nossa vida pessoal mesmo. E como que esse consumo acelerado das redes influencia também para a síndrome burnout? A gente acaba contraindo ela? Olha, tudo a síndrome de burnout, como você colocou, né? Como eu coloquei aqui, ela está ligada inicialmente no mundo do trabalho. Então, é uma questão de semântica. Rede social, ou as redes sociais, elas também demandam trabalho, demandam atenção, demandam desgaste, né? Então, quando o pessoal começou a optar, ou a ser empurrado, essa seria a palavra, para trabalhar em casa, você tem uma câmera ligada no seu computador ou no seu celular que está transformando a sua residência, ou o seu QTH doméstico, em um mundo organizacional. Então, você está conectado quase que diariamente, gera ansiedade, gera talvez até uma certa aversão. Tem pessoas que não conseguem mais desligar, que é a tal da geração FOMO, eu não sei se vocês já ouviram falar, né? Mas eu prefiro ainda acreditar que a síndrome de burnout ela está ligada ao mundo organizacional do trabalho. Sendo que dona de casa também trabalha, lavar o carro também dá trabalho, cuidar de criança também dá trabalho. Mas no mundo organizacional, dentro das organizações, ainda existem aquelas armadilhas institucionais, as cascas de banana, que é exatamente a falta de zelo com o colaborador. Eles ainda acham que o colaborador, por desfrutar de férias, 13º, regalias e benefícios, eles têm que ser escorraçados, extorquidos, entre aspas, tá certo? E isso aí é notório. Eu visitei mais de 60 empresas, trabalhei mais de 40 anos no mundo organizacional e sei quantificar isso. Tanto é que se você pegar hoje a síndrome de burnout no mundo corporativo privado e no mundo corporativo público, você vai encontrar algumas diferenças. Por quê? No público, o indivíduo não sofre a ameaça da perda de emprego. Né? Ele fez concurso, ele está ali, talvez por ter atingido uma meritocracia e ter passado nesse concurso. Já no privado, ele tem que mostrar resultados. Então, eu classifico da seguinte forma: hoje, se você quiser combater a síndrome de burnout dentro do setor privado, no trabalho, você tem que ir exatamente nos gestores, nas formações de líderes, gente que cuida de gente. Entendeu? É mais ou menos por aí. O senhor acredita também que o sindicato ele tem um papel importante, o sindicato dos trabalhadores, para cuidar dessa questão? O que eu falo no meu livro é que nós precisamos atualizar o mundo laboral e as pessoas que lidam com ele, porque muita gente ainda desconhece essa síndrome, como eu digo, que é uma ameaça invisível no trabalho. Principalmente os sindicatos, as pessoas que estão ligadas às empresas. A medicina do trabalho ainda não conhece a síndrome de burnout totalmente. São muito poucas pessoas. Quando você fala sobre síndrome de burnout, o empresário, o mundo organizacional, tem dificuldade em enxergar aquilo que é subjetivo. Quando você quebra um braço, você imobiliza esse braço. Quando você tem algum problema psíquico, fica difícil de você visualizar. Só o indivíduo sabe que os tem. Entende? Então, por isso que requer esse tipo de atualização, de um backup incremental a respeito da síndrome no mundo corporativo. Por isso que é tão importante a gente falar sobre esse assunto, né? Porque muito importante. A gente está no Setembro Amarelo, então, assim, todo e qualquer... a gente está nessa pauta de toda e qualquer doença psicológica não pode ser negligenciada, né? Ela tem que ser... A gente tem que dar atenção a ela, tem que descobrir o que é que ela pode causar na gente e buscar evitar que ela aconteça com mais frequência, né? Eu acredito que seja o caso da síndrome. Como eu falei, é uma exaustão emocional. Setembro Amarelo, muito bem... cultuado no mês de setembro, né, eu volto a dizer, burnout é quase que uma passarela, um viaduto curto para a depressão. E o que leva o indivíduo ao suicídio é a depressão. Volto a dizer, nenhum suicida, nenhuma pessoa que se suicidou disse que vai se matar, porque eles são imprevisíveis. Não tem como você dizer, vai se matar hoje, não tem. O cara que se diz suicida não está dizendo a verdade, porque o suicida não está vivo, ele está morto. Então é importante que as pessoas ligadas ao mundo do trabalho estejam também sabendo do corpo dessa síndrome, de como ela acomete o indivíduo e como ele pode ser levado à depressão. Aí as luzes vermelhas precisam ser acesas, porque vai afetar não só ele, mas como todo um entorno social. Na casa, amigos, etc. Tal. Isso aí é complicado e é preciso estar falando sempre sobre a síndrome. Sim, de fato. Inclusive, o senhor agora mencionou a questão familiar, né? Tem como a gente identificar que algum parente ou talvez um colega de trabalho está com essa síndrome? Assim, é só a gente mesmo, o nosso diagnóstico mais banal, tem como a gente identificar? Olha, o principal ambiente de facilidade de se identificar a síndrome é exatamente dentro da sua casa, dentro do seu ambiente doméstico, né? Porque por mais que o indivíduo dentro da empresa experimente de um certo cinismo, é um pouco meio que teatral, porque ele ainda tem que manter uma certa postura. Dentro de casa ele pode relaxar da seguinte forma: não vai ter vontade de fazer nada. Vai querer. Quando você está exausto, você dorme, descansa e recupera a sua energia. Mas quando você dorme o dia inteiro, sábado todo, domingo todo, você não quer viver. Isso é facilmente detectado. O seu comportamento muda, as suas preferências mudam, o seu sono fica totalmente prejudicado. Então, por ali se consegue detectar, mas o importante, volto a dizer, é que ela seja combatida dentro do ambiente laboral. Entendeu? Dá para se notar porque a pessoa muda o comportamento. Tem pessoas que começam a tomar certos benzodiazepínicos para poder dormir, e não é essa a proposta desse remédio. Sim, surgiu uma pergunta, inclusive, de um dos nossos telespectadores, que é Ana Sabino. Ela perguntou: qual a responsabilidade da empresa se o empregado for diagnosticado com essa síndrome? O que a empresa pode fazer quando ela tem esse diagnóstico do empregado? Olha, normalmente, como aconteciam esses casos, né, até um tempo atrás, eu vou falar de afastamento, tá? A empresa afastava o indivíduo de uma maneira completamente equivocada. Tá? Então ele ficava recebendo do INSS apenas 92% do salário. Isso começou a ser combatido porque ajudava a abrir mais o rombo do INSS. Eu não quero me prender a esse tipo de questão, mas no meu livro eu explico isso. É obrigação, é dever do empregador. Hoje já existem juristas trabalhando nessa área, informar a equipe dele sobre a síndrome de burnout que está acontecendo com ele no momento. Então, o empregador tem total responsabilidade sobre isso. Ele tem que começar a pensar em novos modelos de cultura organizacional. Tem que descobrir que a organização dele, tem que aceitar que a organização dele está causando males. Não é uma pessoa, isso vai acontecer com um turbilhão de gente. Eu lidei com responsabilidade social, com pessoas que tinham síndrome de Down, meninos especiais, e que, no entanto, estavam sofrendo de síndrome de burnout dentro da própria empresa. Falavam que a empresa era a prison break. E, na verdade, isso veio à tona e a empresa foi obrigada a ter que repaginar a cultura por conta de possíveis causas jurídicas. E hoje já está acontecendo muito, principalmente depois de janeiro de 2022, onde a síndrome de burnout foi classificada como síndrome de Down. E ela hoje, você pode obter a notificação compulsória, anteriormente não dada a síndrome, porque não pedia notificação compulsória e você não podia quantificar o número de pessoas afastadas pela síndrome de burnout. Graças a Isabela Camargo, né, que foi uma das... foi um marco, né, ela foi um divisor de águas, que ela trabalhou na Rede Globo, eu posso falar com segurança, ela lançou esse livro, Dá um Tempo, Como Conseguir Limite no Mundo Sem Limite, onde ela narra exatamente isso, a velocidade das coisas, e vai chegar na síndrome de burnout que ela sofreu. Ela narra aqui, não sei o que estou dizendo. Então, hoje... é responsabilidade total da empresa. Tanto é que a Globo foi obrigada a indenizá-la. Está aqui no livro. Ok? Então, só respondendo ao ouvinte, a síndrome acontece e as empresas têm total responsabilidade sobre ela. Verdade. E aí ela continuou, né? A pergunta disse: a falta de diálogo entre as partes, né? Entre a empresa e o empregado, acaba gerando esse não entendimento. Então, como é que a gente pode lutar por esse direito que a gente tem? O direito se refere, no caso, seria do afastamento, das políticas que podem ser tomadas para a nossa segurança como empregado, né? No primeiro momento, a gente tem que começar, como eu falei anteriormente, a gente precisa trabalhar muito as equipes responsáveis por cuidarem de pessoas. Então, esse pessoal que cuida de pessoas precisa entender que a síndrome existe. Como é diagnosticada, né? E, porque senão vai virar assim, olha, eu estou com síndrome de burnout, entendeu? E o ideal é que não se chegue a afastamentos, o ideal é que você trate da água do aquário, para que o peixe não adoeça, mas vão existir muitos peixes, talvez um cardume de peixes ainda acometidos pela síndrome, e aí você vai ter que escolher caso a caso e descobrir realmente quem é que tem o direito, né, ou quem tem a necessidade de ser afastado por tempo indeterminado. A nossa intenção, viu, é prevenir a síndrome, identificar e prevenir, para que não haja afastamento. Mas se houver afastamento, é importante que a empresa faça o comunicado de acidente de trabalho, que é o CAT. Nos casos de burnout, ela é onera, né? O CAT onera. Então, os empregados, os funcionários, aliás, as empresas não querem abrir o CAT. Então, eles não se negam a abrir o CAT, que ele diz o seguinte: CAT, comunicado de acidente de trabalho, 1% para risco leve, 2% para médio e 3% para risco grave. Se você abre o CAT, você automaticamente é obrigado a abrir uma coisa chamada SAT. É complicado isso, né? Mas é seguro de acidente de trabalho. Se você não fizer nada disso, você fica na Previdência Social garantindo apenas 92% do seu salário da ativa, sem os outros benefícios, né, que são os adicionais, recolhimento de fundo de garantia, férias, 13º, estabilidade por acidente de trabalho, tal como é previsto no artigo 118 da Lei 8.213, de 1991. Só que os empresários se negam a abrir isso por conta das ISOs da vida. Olha, essa é uma situação que precisa mudar, entendeu? Porque à medida que as pessoas passam a conhecer a síndrome, a adicionar seus direitos na justiça de trabalho, aí a coisa começa a mudar de figura. Verdade. Então, a grande pergunta que fica é: o que não é burnout? Qual a diferença entre estresse, depressão e burnout? Que já foi respondido, mas não faço economia em estar respondendo sempre isso, porque essa é a minha grande missão dentro das organizações, no tratamento das pessoas, entendeu? É verdade, e tem que ser reforçado mesmo, né, Antônio? Tem que ser reforçado. Muito obrigado pela pergunta, Ana Sabina, um abraço para você. E a gente teve um comentário de Tereza Tigre, que ela disse: o ser humano acaba sendo qualificado e tratado como se fosse mercadoria. E é verdade, que horror, né? É desumanizado dentro das empresas, dentro do nosso local de trabalho, e essas questões psicológicas são totalmente negligenciadas pela empresa, né? Uma pergunta que eu tenho para você, Antônio, é: recentemente a gente teve esse caos que está, né, os transportes públicos, os ônibus, porque agora os motoristas eles estão cumprindo mais de uma função, né? Eles estão cuidando não só do carro com o motorista, mas também tem que cuidar da catraca, do dinheiro, e daí eles ficam nessa confusão porque os cobradores agora foram extintos, não temos mais cobradores. E aí, você acredita que isso pode sim gerar um aumento nos casos da síndrome de burnout, no, não só em motoristas de ônibus, mas nesses trabalhos estressantes, né? Com médico, professor. Olha, eu acho que no primeiro momento eu vejo isso como uma grande irresponsabilidade, porque uma pessoa que trabalha com serviço, com transporte público, que lida com pessoas e acumula funções que podem inclusive distraí-lo do seu dia a dia, do trânsito, é complicado. E mostra mais uma vez que o empresário não está nem um pouco preocupado com o patrimônio dele, que diz que é o maior ativo das empresas, são os funcionários, não está muito nem preocupado com as pessoas que estão ao entorno, e só está visando o quê? Economia e lucro. Mas é uma matemática, me desculpa, uma matemática burra e ignorante, porque isso aí tem tempo limitado de vida, né? É importante que ele dê um transporte de qualidade, que ele dê ao funcionário um trabalho que não seja tão penoso. Né? Veja, eu não quero aqui ser leviano e dizer que só trabalhe naquilo que você gosta, porque não há mundo para todo mundo, ok? Mas então, num primeiro momento, você precisa de pagar os seus boletos, você precisa de pagar as suas despesas, mas cabe ao empresário, entre aspas, à empresa, transformar aquela atividade penosa numa atividade laboral prazerosa. Né? Se eu tenho uma empresa e estou investindo nela, eu preciso que a minha equipe trabalhe feliz, trabalhe dentro de uma ambiência positiva. Não quero que ninguém seja igual a ninguém. Isso é, as equipes diferentes é que movimentam o teu job, né? Você pode ter, de repente, até um pessimista para fazer análise de risco, com cada um com as suas especificidades. Isso aí é o jogo da instituição, é o jogo das empresas hoje saudáveis, né, que se repaginaram e que já está começando a mostrar na vida que investimento não é só investimento em dinheiro, é investimento nas pessoas. Hoje o Saúde é o Tema fala sobre a síndrome do burnout. Recebemos um mestrando em psicologia clínica e autor do livro A Síndrome de Burnout, uma ameaça invisível no trabalho, Antônio José. Mais uma vez, muito obrigado. Olha o livro. Mais uma vez, muito obrigado pela participação, viu, Antônio? De verdade. Inclusive, eu gostaria que você pudesse mostrar o livro novamente e falar um pouco sobre ele, né, sobre esse seu trabalho com o livro da síndrome de burnout. Deixa eu falar, esse livro, eu sou mestre, né? Eu fui mestrando na Faculdade de Santander, na Espanha, período de 2019 a 2021. Mas o que acontece? Eu gostaria só de informar o seguinte: o que me motivou a escrever esse livro, que foi resultante de uma dissertação de mestrado? A minha experiência em 40 anos na área organizacional, no mundo corporativo, né? Que me chamava a atenção demais. Era o quê? Era o comportamento triste, apático, frio e ausente da maioria dos colaboradores. Jovens e também os mais velhos, não só jovens, os mais velhos principalmente. Pessoas que tinham olhares distantes, que pareciam estar presentes ali só fisicamente. Espiritualmente, mentalmente, não estavam ali. Eu tinha essa nítida sensação, eu trabalhava com a área de, eu prefiro dizer, pessoas e organizações do que recursos humanos, né? Então isso me chamou muito a atenção. Elas contabilizavam a hora para passar o dia, como eu falei no início da nossa entrevista aqui. E torcer para o dia chegar logo no final não é muito bacana. São 7 dias da semana. Como é que eu posso ser feliz só em dois? As pessoas ouviam a música daquela. Posso falar o nome do programa aqui da televisão? Ouviam a vinheta do Pode, à Fantástico. vontade, à vontade. Ouviam a vinheta do Fantástico e ficavam quase que deprimidos, que segunda-feira estava chegando. Então isso me motivou muito a escrever a dissertação posteriormente a esse livro, né? E depois de muita pesquisa eu acabei descobrindo, desde 2016 pesquisando, né, foi que eu descobri o que era a síndrome de burnout e fiz a dissertação, fiz o mestrado e concluí o livro. Então, esse livro, Síndrome de Burnout, uma ameaça invisível no trabalho, um prêmio, né, que ao longo que eu pontuo em relação à experiência que eu pude ter dentro desse mundo organizacional. E também digo o seguinte: eu fui vítima de síndrome de burnout. Eu fui afastado da empresa. Fui afastado sem cumprir todos os protocolos devidos na ocasião. E você, quando eles não cumprem o protocolo, você é descartado depois que você volta. O INSS não te segura, não tem como te segurar. Então, hoje eu cuido muito de pessoas que estão experimentando a síndrome, pessoas que têm coragem de dizer isso, porque realmente é difícil de você admitir que você tem algum mal psíquico, né, alguma síndrome. Ainda existe a certa discriminação. É preciso não banalizar a síndrome, isso é muito importante, porque hoje qualquer coisa é burnout, até problemas conjugais viram burnout. Então, a síndrome não pode ser banalizada. Eu não gosto de falar de síndrome durante pandemia e depois de pandemia. É óbvio que teve um impacto. É óbvio que teve um impacto. Mas ela precisa ser reconhecida antes, desde a década de 70, onde apareceu. Porque até então, a síndrome de burnout só era conhecida na Espanha com o nome de síndrome do cuidador. E você hoje tem os top 10 de profissões que são acometidos por esse mal silencioso. Médicos, forças armadas e policiais, médicos, eu digo enfermeiro, todo mundo da área médica, professores, pessoas que trabalham no segmento de comunicação, pessoal da mídia digital, esse mundo transmedialidade aí, normalmente os gestores querem para amanhã, uma coisa que você tem que dar lastro, não é isso? Você não é máquina. Eu sei, eu fiz um trabalho muito forte dentro de uma faculdade aqui no Rio de Janeiro chamada UFRJ, com o pessoal que trabalha com realidade, na época 3D, né? Hoje são as realidades imersivas, não é isso? Me corrija se eu estiver errado. Enfim, e hoje se tem até a síndrome de burnout com acadêmicos de universidade, porque estudar dá trabalho. Entregar trabalho dá trabalho. Pensar no que você vai ser quando você se formar, se vai ser bom, se não vai ser bom, dá trabalho. Então, a universidade hoje virou um nicho de, eu chamo de burnoutados, ok? E eu já fiz trabalho com os estudantes também. Estou à sua disposição. Pois é, então, realmente, eu como um estudante de jornalismo, né, eu tô tendo esse contato mais com a profissão, e é uma loucura, né, a gente tá sempre nessa correria, é sempre tudo pra ontem, né, com a expressão, e é muito trabalho, é muito projeto, é estágio, é não sei o quê, então a gente fica nessa correria sem parar, e eu tenho certeza que não é só o curso de jornal, né, a faculdade em si, como o senhor falou, como muito bem colocou, ela traz essa questão para a gente de ter que trabalhar, mas também estudar, mas também fazer projetos, e a gente ficar nessa loucura, né, que é a faculdade. Então, aproveitando, o senhor respondeu, inclusive, a pergunta que eu ia fazer, que é que a síndrome de burnout não necessariamente só está vinculada a trabalho, a empresas, a organizações, assim, né? Não, é importante entender que ela tem a sua origem no trabalho, né? Mas as pessoas precisam entender que o trabalho, né, não envolve só a organização, envolve aquilo que você é obrigado a fazer e daqui a pouco tem uma cobrança. Eu estou te falando isso porque eu não vou dizer o nome da pessoa, é um paciente meu, ele é da sua área, e ele disse o seguinte: eu achava que quando eu estivesse me formando as coisas fossem acabar. Também trabalha hoje com televisão, e ele dizia o seguinte: não tem Natal, não tem Ano Novo, não tenho nada. Então, eu tenho que me relacionar com pessoas dentro da minha bolha, porque pessoas que estão fora da minha bolha não entendem isso. E, na verdade, isso tem um impacto muito estranho, né? Porque, quer dizer, eu só posso me relacionar com pessoas da minha área. Eu não posso sair para o mundo. E isso está mudando, né? Eu hoje vejo grandes emissoras aí começando a ficar preocupada com a resposta positiva com aquilo que ele entrega que vai caindo, o rendimento vai se perdendo. E estão descobrindo que é essa carga imputada ao colaborador. Entendeu? Mais ou menos por aí. Teve um caso, inclusive, que a Microsoft fez, que ela botou os trabalhadores para trabalhar em apenas 4 horas por dia para testar. E daí o que aconteceu? O rendimento cresceu, né? E os funcionários ficaram descansados. Então tem como sim haver esse equilíbrio, né? Que a empresa pode fazer para o funcionário não só ficar esgotado, não ficar esgotado e conseguir render melhor. Porque não tem nada a ver você trabalhar muitas horas com o seu rendimento, né? Está provado cientificamente, que você, o ser humano, rende apenas 6 horas. Aquilo que ultrapassa, isso é científico, tá? Não sou eu que estou lhe dizendo, não. Aquilo que ultrapassar as 6 horas já é teatral. Você não entrega com eficiência e eficácia não existe. Então, hoje, inclusive, um estudo recente que saiu numa revista agora, falando sobre a geração Z, que eu já falava em 2016, você pode trabalhar 6 horas com uma maior qualidade, entregando mais e deixando a empresa com lucro, com rentabilidade. E você não fica doente. São 6 horas. As pessoas que chegam às 7h30 da manhã na empresa e saem às 5h30 da tarde, elas não começam a trabalhar às 8h, elas começam a trabalhar às 9h30, 10 horas. E ficam enrolando. Aí vem a hora extra, aquele negócio. E aí o empresário, o dono, ah, que legal, o cara trabalha muito. Trabalhar muito não é sinônimo, sabe de quê? De horas trabalhadas. Não, trabalhar muito tem que se trabalhar muito com qualidade, com eficiência, com eficácia. Né? E aí eu vejo essas profissões todas aí que lidam com pessoas, né? No caso até o jornalismo também, serem bastante... estarem na sofrência. A grande palavra é essa, sofrência. É, nós somos grandes sofredores, essa é a verdade, né? Todo trabalhador é um sofredor, né? Mas existe, mas não deveria, né? Eu não gosto muito de ficar citando o Freud, mas o Freud dizia que é no trabalho que o homem encontra um quinhão de felicidade. Antigamente, na minha época de entrar para a faculdade, fazer vestibular, as mães, né, viravam e diziam o seguinte: se você não estudar, você vai ter que trabalhar. Então o trabalho é ruim. Mas o trabalho não é ruim. O trabalho é bom. Eu volto a dizer, você, se não estiver dentro da sua praia, se não estiver na sua praia fazendo aquilo que você gosta, cabe à empresa identificar que você pode e deve ter outros potenciais a desenvolver aquele trabalho chato, fazendo com que esse trabalho fique bom. Entende? Isso não, eu refuto e imputo isso daí 100%, quase 100% na responsabilidade do empresário. Sim, tem muito do discurso, né? Agora, Antônio, antes da gente partir para saber como funciona o tratamento, as abordagens que podem funcionar, que funcionam melhor na síndrome, eu queria fazer uma dinâmica aqui sobre os mitos que rolam em torno da síndrome de burnout. E daí a dinâmica funciona bem simples. Eu vou mandar um mito e você vai dizer se é falso ou é verdade e vai dar e vai explicar assim, né? Por que ela é falso ou é verdadeiro, tá bom? É Paulo, né? É Ézio. Ézio, que eu ia te dizer, Ézio? Eu sou meio socrático, né? Eu só sei que nada sei. Né? Então eu não sei tudo. Eu estudo a síndrome, mas todo dia, com esse avanço das informações, acontecem coisas novas. Por enquanto, tudo que eu falei aqui ainda está candente, tá? Não, sem problemas, sem problemas. Mas são mitos assim que já circulam há muito tempo, sabe? Por exemplo, um deles é o que a galera sempre usa para quando a pessoa diz: não, eu tô cansada, tô exausta. Aí diz: não, amigo, você tem que trabalhar menos. Trabalhar menos. Essa opção aí realmente existe? Funciona de fato quando a pessoa já está com a síndrome? Olha, eu diria o seguinte: se a pessoa está com a síndrome, o modelo melhor dos mundos, se a empresa identificou que a pessoa tem a síndrome, não é afastar a pessoa. Não é dar à pessoa metas intangíveis. Não é você vai ter que trabalhar mais para superar, de jeito nenhum. É você fazer com que a pessoa goste de chegar à empresa. Trabalhe o necessário e aquilo que seu organismo aguenta. Tá certo? Esse apoio é fundamental para que o primeiro vai criar um link muito forte, uma caixa de ressonância do colaborador com a instituição. ok? Vai acolher. É diferente, não, sai daqui. Porque, na verdade, é isso que acontece. Sai daqui, vai descansar, fica 10 dias em casa para não ter que ficar afastado, 15 dias de afastamento, não é isso? Não, eu tenho que acolher. Ele... É o que vocês falaram no início da entrevista. É no trabalho onde a gente passa mais da metade da nossa vida. Então a gente tem que gostar de estar fazendo aquilo que a gente está fazendo. Isso é básico. Não muda. Então a questão já não é a... Então eu não acredito nessa primeira proposição aí. Justíssimo. É, outro mito que circula também é sobre se a medicação é necessária. Quando a gente está fazendo tratamento, é necessário haver essa medicação ou não precisa? Olha, essa pergunta é uma das perguntas mais difíceis de serem respondidas, mas ela é muito válida. Eu vou falar do meu próprio caso, ok? A empresa diz para você... Eu vou chegar lá, tá? A empresa diz para você o seguinte... Vocês precisam cuidar do corpo e da mente. Isso é tudo para inglês ver. Como é que você vai cuidar do corpo e da mente se você trabalha mais de 8 horas por dia? Tá certo? Você sai do seu trabalho quase 7 horas da noite... leva 40 minutos para chegar na sua casa... se você entrar na sua casa, você não sai mais. Isso é um dado. E aí você... ah, eu vou para a academia... eu vou andar no calçadão... eu vou correr na pista... eu sei lá... eu vou andar de bicicleta... não tem... a sua energia já foi totalmente consumida... e o burnout é perda da energia... ok? E aí... eu acredito sim, você tem que fazer esporte, mas você precisa fazer o esporte dentro de um horário compatível. Então você vai trabalhar às 9 horas da manhã, a pessoa fala, esse cara é louco, eu não sou louco não, porque a vida pode ser assim, a vida é assim na Escandinávia, a vida é assim nos países nórdicos, e se tem hoje uma qualidade de vida fantástica, entendeu? Então, aí, muito bem, o cara está acometido pela síndrome, vai para o psiquiatra, porque o psicólogo não receita remédio. Existem casos em que você talvez tenha que se render a isso e indicar para um psiquiatra, já mandar uma avaliação e dizer o seguinte: olha, eu acho que ele precisa de pelo menos um remédio no início, porque todo remédio não pode ser ad eterno, porque você vai passar a sustentar laboratórios, e é isso que a indústria farmacêutica quer. Eu experimentei isso porque eu fui para esse psiquiatra, eu estava tomando já um benzodiazepínico chamado alprazolam, que é o genérico do Frontal. E você começa com a dosagem mínima de 0,25 e ao longo de 7 anos eu já estava tomando a dosagem máxima de 2 miligramas, 4 comprimidos por noite para dormir 6 horas, porque você vai se acostumando à medicação. Ok? Então eu acho... na minha simples opinião, é que você tem que lutar contra esse tipo de procedimento. O melhor seria reestudar o horário do indivíduo, do colaborador, incluir uma prática esportiva, a terapia comportamental cognitiva, cognitiva comportamental, a TCC é espetacular. Eu sou suspeito para ficar dizendo isso, mas ela trabalhou aqui e agora. Entende? Não é que ela não se interesse pelo que aconteceu, mas ela deixa adormecido, nós vamos tratando aqui agora para você poder voltar à tona, respirar e nadar dentro do aquário com bastante eficiência. Então, eu num primeiro momento, iria rechaçar o uso medicamentoso. Então, você recomendaria a abordagem TCC, no caso, a terapia comportamental cognitiva? Adotaria e inclusive diria o seguinte: acima disso, melhor do que isso, inclusive ganhei, porque o cara se resolveu, indiquei pro beach tênis. O beach tênis é um esporte fantástico. Aí em Recife, tem isso. A Orange, que pertence a uma grande amiga minha chamada Acter Lima, fazendo uma propagandinha aqui, tá? Ela é fantástica. Virou um set de psicologia, um set de terapia, a areia da praia. Então é bom botar o pé na areia, você lida com o sol, com vitamina D, você consegue extravasar. Transpirar é o melhor remédio, você põe para fora suas toxinas. E para aquelas pessoas, principalmente as pessoas gordinhas, né, homens ou mulheres, perdem peso. Podem tomar sua cerveja e comer à vontade. Isso é o prazer da vida. Você está entendendo? Mas tem que fazer uma atividade física. Eu recomendo o beach tennis. Não querendo, TCC. Perfeito, pronto. Mas é bom a gente ter uma moderação também, né? Vamos maneirar na cerveja. Olha, eu não sou cervejeiro, não. Não gosto muito, mas eu digo o seguinte: o cara que não pode tomar duas, três cervejas num dia específico, né? É, coitado, ele não sabe o que está perdendo. Mas menos é mais. Entendeu? Menos é mais. É verdade, gostei do senhor. Bom, mas é verdade. Então a gente tem que. Assim, o seu conselho, então, a gente está com a síndrome e a gente está procurando ajuda, a gente procurar o TCC, e caso a gente não tenha essa afinidade, não tenha essa vontade do TCC, a gente buscar, então, ficar ao ar livre, buscar essas atividades mais que ativam a gente mesmo, né? Pézio, eu vou te falar o que acontece. A terapia que a pessoa venha a se identificar, seja ela a psicanálise, seja ela a TCC, qualquer uma dos braços da terapia é interessante, e eu acredito inclusive que o terapeuta vai falar: você precisa estar dando uma respirada, pegar um sol, dar uma caminhada, entendeu? Porque isso inclusive hoje faz você poder viver mais um pouco. Poder viver mais um pouco. É importante, né? Então são as terapias que começam a se unir. É a terapia mental e a terapia física, né? O bem-estar. E tem que andar junto, né? O corpo e a mente. Não adianta. Abraçados. A gente está encaminhando para o final do programa, Antônio, mas antes de encerrarmos, eu gostaria de passar a palavra para o senhor para fazer uma fala final, para divulgar o seu trabalho, divulgar o livro, divulgar suas redes sociais e também nos dizer onde a gente pode procurar ajuda, porque é uma questão muito importante, né? A síndrome de burnout está acontecendo com frequência, então a gente precisa saber onde a gente pode ir para poder ajudar e também como a gente pode chegar até o senhor também. Tá, vamos lá. Não só de más notícias a gente faz propaganda, né? No meu livro também eu falo sobre boas notícias envolvendo a síndrome de burnout. É boa notícia que a gente pode prevenir a síndrome, já foi dito isso. É preciso que casos de burnout não sejam erroneamente identificados, como eu já falei também. Por quê? Pelas organizações, como uma mera falta de inteligência emocional, uma fraqueza do colaborador ou ainda caso de pouco comprometimento com o emprego. A síndrome de burnout não deve ser vista de forma individualizada, estigmatizada e isolada, mas sim considerada como uma doença laboral relacionada ao ambiente de trabalho, às práticas de gestão, à cultura organizacional e também às condições de trabalho. Então, só para reforçar, gostaria que todos guardassem isso aí, os ouvintes, vocês da rádio. A síndrome de burnout não é um problema apenas individual, não. Ela tem origem multifatorial e sua prevenção inclui compromisso continuado da organização e com bem-estar coletivo. Não adianta nada as empresas falarem em responsabilidade social enquanto negligenciam a saúde mental dos seus colaboradores, mas isso é tema para outra hora, entendeu? A hora que vocês quiserem debater sobre isso, eu tenho isso guardadinho aqui na minha manga, tá? Então, opa, eu vou sugerir aqui algumas ideias, tá? Exatamente o que vocês estavam falando agora, a tal da geração e a visão da geração Z. Eles não acreditam num tempo demais de trabalho que não é produtivo, eles acreditam que ganhar mais faz bem. Aquele negócio que você falou, Ézio, não é trabalhar de menos, é trabalhar o necessário. E a geração Z falando isso, para mim, é espetacular. Por isso que eles chegaram nesse insight, eu acredito que a vida vai melhorar. É isso, amigo. Se Deus quiser. Como é que vocês me acham? Vocês me acham através do meu Instagram, que é Psi Antônio Carvalho. Psi Antônio Carvalho. Através do meu WhatsApp, eu não sei se eu já mandei para vocês, não mandei? Número? O número da clínica, eu acho que não. Acredito que não. Então, 21 é o DDD, 981724933. Passei também a atender a online em função da necessidade da vida e de como a vida mudou, tá certo? O que mais eu posso te sinalizar? Ah, para adquirir o livro. O livro hoje está na Amazon, em Recife, na livraria da praça, me corrija se eu estiver errado, de Casa Forte. Foi a primeira praça a ser lançada, hein? Vai ser lançada aqui no Rio de Janeiro, no dia 13 de setembro, na livraria da Travessa do Shopping Leblon. Quer dizer nada não, mas nós recifenses fomos privilegiados aqui, viu? Recebi em primeira mão, Antônio, o livro, foi uma maravilha, viu? É impressionante, Ed, porque eu tenho uma identificação muito forte com Recife, né? A minha esposa é daí, e poderia ser daí, mas eu não gostava daí, né? Porque normalmente o homem não gosta da casa da sogra, né? Mas eu gosto, sabe? Recife é uma cidade boa, adoro Casa Forte, acho a praia de Boa Viagem espetacular, até com tubarão, terra, viu? Parabéns aí pro Recife, quem sabe um dia eu esteja morando aí para poder curtir minha aposentadoria. Venha-se embora, que Recife está precisando também saber mais sobre a síndrome de burnout, pelo amor de Deus, que a gente está... Os recifenses é uma correria sempre, viu? Eu fiz um trabalho aí na Universidade Federal, mas foi para os estudantes de engenharia. Isso foi em 2015, falando sobre liderança. Mas já são águas passadas, estamos juntos aí. Nosso negócio hoje é prevenir a síndrome de burnout e alertar as pessoas. Muito obrigado pela oportunidade. Fique com Deus. E Setembro Amarelo, então, vamos cuidar da nossa mente, vamos focar nisso, vamos para a gente ficar bem e vamos fazer o que a gente gosta de fazer, procurar trabalhar naquilo que a gente gosta, naquilo que a gente sente prazer, para que a gente não acabe ficando com essa síndrome novamente ou com exaustão, tá bom? Então, é importante. Muito obrigado, Antônio. Nós agradecemos sua participação, de verdade, foi incrível. E eu lembro a você, ouvinte, que a vacina contra a Covid-19 está disponível para a população a partir dos 6 meses. Não esqueça de tomar a dose de reforço, hein? O Saúde é o Tema encerra por aqui. Essa edição fica disponível no site radiopaulofreire.fpe.br e nas plataformas de podcast. A produção e o roteiro desse programa foi do estudante de jornalismo da UFPE, eu, Ezio Flávio. E nas redes sociais, Isabela Cavalcante, estudante também de jornalismo aqui da UFPE. Sob a orientação da professora Paula Reis. E a coordenação do streaming, Igor Cabral e William Araújo. Muito obrigado pela sua participação mais uma vez, Antônio, foi sensacional. Esperamos que a gente possa voltar a falar sobre esse assunto, né? Muito obrigado por tudo, Antônio, e muito obrigado a você, ouvinte. Tchau, tchau. Até o próximo Saúde é o Tema. Saúde é o Tema, uma produção da Rádio Universitária Paulo Freire, AM 820 kHz, e da Universitária FM 99.9 MHz, com o apoio do programa Fora da Curva e da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Universidade Federal de Pernambuco. A música tema é a faixa Teamwork, de Scott Holmes. Para mais informações, acesse www.ufpe.br/rpf.